Deixa fluir, Spice Mix, vem que tem. Aqui a gente faz acontecer. Pensando o quê, meu filho? Amor platônico, se eu te ver real, é tudo lindo, é tudo anormal. Chegou de mansinho, chamei e daí? Deixa rolar, deixa fluir. Entendeu? Quando digo que não quero é porque eu tô afim. Toda vez que eu te rejeito é como se perdesse o rim. Com desejo a flor da pele e indecisa pra valer. Apesar da TPM, eu sou louca por você. Te jogo na parede, te faço delirar. Crio fantasia, só pra te cativar. O nosso romance já vai virar clichê. A gente se completa com a cena de TV. Te jogo na rede, te faço suspirar. Crio no feitiço, só pra te encantar. O nosso romance vai virar clichê. O universo para quando estou com você. Deixa fluir no Spice Mix. A gente faz acontecer. Não faz sentido algumas coisas que te digo. Te mando embora, peço pra ser meu marido. Eu te expulso, puxo pela gravata. Meu voz luzada, muito louca, apaixonada. Te jogo na parede, te faço delirar. Crio fantasia só pra te cativar. O nosso romance já dá vira clichê. A gente se completa como em cena de TV. Te jogo na rede, te faço suspirar. Crio no feitiço só pra te encantar. O nosso romance já vira clichê. O universo parou quando estou com você. O universo para quando estou com você. O universo para quando estou com você. O universo para quando estou com você. Você, você, você. O universo para quando estou com você. O universo para quando estou com você.